respira fundo. Estou aqui para me despedir do 2011, entrar no 2012, o derradeiro. Hoje a teoria da conspiração da semana é o medo. Depois do medo da Guerra Fria, o medo da gripe A, surgem novos medos, medo da crise, medo de ficar sem emprego, o medo de 2012, o medo das mudanças, mas tal e qual um vírus fica resistente a um antibiótico, a ansiedade está a ficar resistente ao medo. E cada vez mais em as ruas. Vamos ter uma emissão que vai lembrar as músicas que passaram este ano pela teoria da conspiração. Vamos ter um discurso por Mia Couto sobre medo. Todas as músicas que vão passar, já passaram na teoria da conspiração, vai ter todo o género e estilo de tudo que já passou por aqui em 2011. Exceto duas musiquinhas que vamos apresentar, que é Rap News Occupy 2012 e uma surpresa. Ouvir ao Live Tree Dance com o tema do Zorro. Já passei este tema durante este ano. Estamos a ouvir Spongle com o tema Dorset Percept. Johnson, big up and honor and respect. All Japanese and all Israelite crossing. Karate, I know this a bad boy tuna. Listen to one, yeah. This one out of Skazi and Amisan. Skazi, com o tema Ethan Run. Yeah. mel são comestíveis. Alguns só uma vez. São explosivos, sim, sim, explosivos, com o tema dedicou. Raridade. Está fixe. A televisão para mim está tudo se bem. Bem para vocês também não está-se bem. Então, mas o que gostaria de ver mais? Música? Eu, para mim, eu gostaria de ver muita música e muitos filmes de foda e muito, fez haver coisas, mais ação, mais divertimento na televisão, isso é que devia ter. E muita música de reggae. Tá bom. Escuta. Obrigada. Yeah. Segundo estes... Banshees com o tema The Passenger. Changing up. tema Bad Blood. Straight.

Records com o tema Skin Flowers. Jovem, esta noite vais levar a tua namorada para o Bico Cabedelo ou para o Cabo do Mundo? Não te esqueças, usa sempre Vaselina Maria Inês. Como é Vaselina Maria Inês? Só me doeu a primeira vez. Jaimon com o tema Óleo. É o melhor para passar. Música nova. Não tenho nadinha para comprar os remédios, nada. porque me roubam tudo. Chama-se Ai Sou Eu Que Pago, cantado por Pacheco, feat. David Antunes. Troika, assim você me mata. Ai sou eu que pago, ai sou eu que pago. Dívida, assim você me mata. Ai sou eu que pago, ai sou eu que pago. Sábado na assembleia, a troika começou a mandar e passaram a lei mais linda. E eu sem culpa comecei a pagar. Troika, assim você me mata. Ai sou eu que pago, ai sou eu que pago. Angela, assim você me mata. Ai sou eu que pago, ai sou eu que pago. Vamos aí galera, tudo a pagar. Sábado na assembleia, a galera começou a cortar e passaram a lei mais linda. E eu sem culpa comecei a pagar. Angela, assim você me mata. Ai sou eu que pago, ai sou eu que pago. Dívida, assim você me mata. Ai sou eu que pago, ai sou eu que pago. Vamos aí, olha a gente pagando, vamos lá. Angela, assim você me mata. Ai sou eu que pago, ai sou eu que pago. Angela, assim você me mata. Ai sou eu que pago, ai sou eu que pago. É verdade, eu já paguei, agora se vai pagar também. Aqui os bastardos na comunicação social do continente. Eu digo bastardos para não ter que chamar filhos da puta. Surge uma janela no meu PC pessoal que diz que ocorreu um erro fatal, mas depois vai-se a ver e não é nada, basta desligar e ligar na tomada. Ratos do porão, o ditado deve morrer. Esse cara deve morrer. cara deve morrer. Todo mundo enlouquece, mulher. Linda Martini, sem metes sereia. We'll be right back. Crime is justice for the weak. Pulse Ultra. Threat for the weak. A televisão para mim está tudo se bem, mesmo para vocês também não está se bem. Então, mas o que gostaria de ver mais? Música? Eu também gostaria de ver muita música, muitos filmes de foda e muitas coisas, mais ação, mais divertimento na televisão, isso é que devia ter. E muita música de reggae. Tá bom. Escuta. Obrigada. Yeah. Segundo estes. News com o tema Occupy 2012. All the talk about a doomsday is a big hoax. Hello, I'm Robert Foster, your faithful host, streaming another episode on the frequency of Juice News infused with a healthy dose of sanity. Good morning, viewers. Tune in, gather round as we delve into a rap news update for the year 2012. We report that the worldwide ebb and flow of history is now plain and evident. Occupations of storm fortress walls within tents and taken up residence. Leaks and revelations have led to revolutions, a deluge of ferment. Ladies and gentlemen, if 2011 was a prelude, a portent of things to come, then it's dramatically clear we're in for a massive year. And to interpret these interesting times, we have General Baxter here. But we'll start with our resident expert, Terrence Moonseed. Terrence, what does this year mean as you see it? Oh boy, 2012 on the news feed! You better listen up, rapper, cause I got a lot of phenomena knowledge and I wanna be dropping it. Finally, the news is choosing to report truth on a proper topic. You never stop me from hollering. Brace yourselves, cause I'm getting ready to send in the requisite academic medicine. Heaven sent quarreling, evidence never settling. When I'm grabbing a hammer and smashing the Nephilim. This is the time for humanity's ascension. The fifth sunset in line with precession and the Mayans' calendar prediction. On December 21, this world will rise in unison from its prison into the fifth dimension in the highest of wisdom. But as we'll see, it's the catalyst for a whole catalog of catastrophes, calamities as we reach the transcendental mechanical singularity. charity. What would all this mean for the fate of humanity? It means the fiends that seek to deceive and keep us weak will reach a state of apogee. And it means that people cease the capacity for endless atrophy. That as a planet we rise from apathy and challenge the draconian powers that be. Who are they? Aliens! Parasites! They're among us, keeping us trapped in captivity. General, you'll say? Now, I don't know what planet he's inhabiting, but what the hippie's saying is accurate. Forget the wacky analogy. Look around at the world and you'll see it's already actually happening. Right here on Earth, where human slaves are trying to rise to take on the great elite that take to the streets worldwide against corporate entities which have taken on human form. Protesting in New York, Portland, Spain, Greece, and distant Melbourne. Tech monster morons, homos, drummers, drug addicted freaks. They say they're protesting to demand justice and dignity. Seriously? I read in the New York Times quite the contrary. They lack clear demands. They just want to live for free and get sympathy. In fact, the only clear demand they've ever made is for some pepper spray in the epic face. Then they bitch and complain. But it's just a food product, essentially. I take it daily with my favorite drink. Bloody military. Perhaps speaking directly with the protesters will be wiser. So we now cross live to Liberty Plaza. Hello? Hello, fellow citizens of the World Wide Web. We're live streaming global revolution direct and high tech. The precariat is revolting. What can we expect to happen next? Let me get on the human megaphone. Yo, mic check. The 99%. 99%. Have one demand to present. Present. Expressed clear. The regime of alien corporations stands here. Are you the leader? No, we are a movement of free thinkers without hierarchical structure. Shut up. I've got to ask, if you're for free information, why the mask? Because I am but an idea whose time has arrived at last, and you can shoot a person, but ideas are bulletproof. Prove it's true! As you wish. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not, what was it? I know it. We do not forgive. We do not. Forget! Oh, yeah. Expect us. General? Terrence? Could this be the global ship that will avert apocalypse? Nonsense! Although I admit, I'm pro-occupying policies. Wait, I expected you to say that Occupy should cease. Cease? We've been occupying for centuries on land, sky, and seas. We occupy North America, Australia, and Hawaii. And if you've forgotten, it's because we also occupy history. Our buddies have occupied territories. We've occupied Afghanistan and Iraq, and this year's plan is to hashtag Occupy Iran. Wars and invasions, that's what people are occupying again. If you've benefited from occupation, then you're in the 1%. Why stop there? 2012 is a time of attainment. First we'll occupy the election and the next president's brainstem. And as soon as Earth is spent, we'll occupy the moon with spaceships. Then Mars, then we'll brutally occupy Uranus. Heinous! The only planet we actually have to worry about is Nibiru. Nibiru, the planet X of fear and doom. It's doomed to smash right into our system. Oh. Called the mass extinction. Whoa. Bipolar shifting. So, is this fact or science fiction? No, it's Zachariah Sitchin who decrypted Sumerian myths and showed that we were cloned to mind gold by alien Illuminati. We're the slaves of aliens? Yes, the Anunnaki, and they're coming soon. No, we're coming, and we'll occupy Nibiru too. I'm confused. Are we the aliens? And if that's true, are we due to spread peace or war throughout the Milky Way? We'll bring love and light. We'll bring pepper spray. Well, dear viewers, it's probable that getting consensus on this issue is impossible. Therefore, we went to call on the honorable, venerable, great oracle. O prophet, seer, all-knowing Chomsky, thank you for manifesting here. No problem. We seek your sage advice and better wisdom. For instance, how can we stop terrorism? There's a simple method. What is it? Just stop participating in it. So which, in your opinion, is the most significant threat to world peace? Our ignorance. I see. And how can we defeat this at last? Turn off your TVs for a start. The media at large do seem to paralyze, hypnotically divide, distract, and atomize, and cause us to be brainwashed and servile. Your thoughts? That's not controversial. Well, we should thank you, O Oracle, for guiding and leading us. Not at all, Robert, I'm no oracle or leader, I'm just a linguistics teacher. Alas, the time has arrived to end this episode. Much is left to be known, but we'll strive to analyze events as 2012 unfolds. Will we see aliens, popular awakening, mass insurrection, divine intervention, or who knows, maybe even a true democratic election? Would settle for any one of them for this grand human experiment seems to be sleepwalking towards a social, ecological and existential reckoning. And with GM seeds in the soil, droids deployed, peak oil threatening, this year's headline will be: avoid the precipice or dive off the edge of it. Whatever your preference, creed, conspiracy or party membership, our fate could depend on what we want 2012 to represent. This date that we've subconsciously identified as our collective self-imposed deadline for correcting our way of life. With so much energy aligned on this point in time, with all that we are and could be potentially on the line, could this be our final meeting point prior to the rising or turning of the tide? The clock is already ticking. See you next time on the other side. Coisas mais sérias, Kenny Arcana com o tema 50 Amps Alley. Grande tema este. S'égare, l'esprit qui surchauffe, les gens se détestent, la guerre des égaux, 21e siècle, cynisme et mépris, non-respect de la terre, folie plein les tripes, frontières, barricades, émeutes et matraques, cris et ben sang, bombes qui éclatent, politique de la peur, science immorale, insurrection d'un peuple, marché des armes, nouvel ordre mondial, fusion de terreur, l'homme, l'animal, le plus prédateur, le système plus la mort, assassin de la vie, a tué la mémoire. Pour mieux tuer l'avenir, des disquettes plein la tête, l'essence nous trompe. Le troisième œil ouvert, car le cerveau nous ment. L'être humain s'est perdu, a oublié sa force, a oublié la lune, le soleil et l'atome. Inversion des pôles vers la haine se dirige. A perdu la raison pour une excuse qui divise. L'égoïsme en devise, époque misérable, haine collective contre rage viscérale. Une lueur dans le cœur, une larme dans l'œil, une prière dans la tête, une vieille douleur, une vive rancœur, là où meurt le pardon, ou même la foi prend peur. Allez viens nous pardon, des lois faites pour le peuple. Et les rois tyrannisent, confréries et business en haut de la pyramide. Ça sponsorise le sang entre chars et usines, innocents dans un ciel aux couleurs des usines. Un silence de deuil, une balle perdue, toute une famille en pleurs, un enfant abattu. Des milices de l'état, des paramilitaires, des folies cérébrales, des peuples entiers à terre. Bidonville de misère à l'entrée des palaces, liberté volée, synonyme de paperasse. Humanité troquée contre une vie illusoire, entre stress du matin et angoisse du soir. Des névroses plein la tête, les nerfs rompus caractérisent l'homme moderne, bien souvent corrompu. Et quand la vie s'endort, arrive tant de fois une mort silencieuse, un SDF dans le froid. Prison de ciment, derrière les œillères, le combat est si long pour un peu de lumière. Les familles se déchirent et les pères se font rares. Les enfants ne rient plus, se bâtissent des remparts. Les mères prennent sur elles, un jeune sur trois en tôle. Toute cette merde est réelle, donc on se battra encore. C'est la malade Libra qui nous bouffe les tripes. Une bouteille de vodka, quelques grammes de weed. Certains ne reviennent pas, le serrage est violent. Ce butex injecté dans une flaque de sang. Des enfants qui se battent, un coup de couteau en trop. C'est plus à la baraque que les mômes rentrent tôt. Ils s'apprennent la ruse dans un verre de colère. Formatage de la rue, formatage scolaire. C'est chacun sa disquette quand les mondes se rencontrent. C'est le choc des cultures, voir la haine de la honte. Les barrières sont là dans nos têtes, bien au chaud. Les plus durs craquent vite, c'est la loi du roseau. Non, rien n'est rose ici. La grisaille demeure dans les cœurs meurtris. Qui a petit feu meurt, ne pleure pas ma sœur. Car tu portes le monde, noble est ton cœur. Prends-toi et remonte, n'écoute pas les bâtards qui voudraient te voir triste. Même terre-mère est malade, mais terre-mère résiste. Comme ses cons qui son monde, apprenti créateur. Qui a tout déréglé, sanguinaire prédateur. Babylone est bien grande, mais n'est rien dans le fond qu'une vulgaire mascarade au parfum d'illusion. Maîtresse de nos esprits, crédule et naïf, conditionnement massif, là où les nerfs sont à vivre. Dans la marche et la rage, bastion des galériens. Ensemble nous sommes le monde et le système n'est rien. Prends conscience mon frère, reste

del rock. Há que levantar o sistema. Chegar ao fim. Ficou aqui o melhor e o pior da teoria da conspiração. Jantes Carvalho. Jantes Carvalho deitam fumo como o caralho. Jantes deitam fumo, filha da puta. São as Jantes que deitam fumo, filha da puta. Desde quando é que as putas da Jantes deitam fumo, filha da puta? Olha aqui, caralho! Fumas tabaco, olha, filha vai da puta. Puta que tá... Galzónios do caralho, gnu! Tu és um gnu, filha da puta! Vem lamber aqui o forro aos filhões, ó, gnu do caralho! Gnu! Tu és um Ipsuei que andas aí, filho da puta! Seu corretor de bolsa corrupto! Anda-me aqui lá mesmo no forro dos quilhões podia! Oh, GNU! E esta é a última, a minha preferida dos de Arai. fiquem bem e não tenham medo, afinal somos 99%. Yarai, Kill the Words. Chance to fight. I've got my name out there waiting to stay.